Ela elogia meu corte na régua e diz: eu sou marrento, bonito e gostoso. Já me baixei. Fala de mim, mas a safada é ela. Fica de lá, gosta que eu puxo teu cabelo louro. Tu é uma mina que faz o meu tipo, sentando tudo ela. Sei que não é fácil se envolver comigo. Na tua mente eu tenho várias. Tu faz pergunta sabendo a resposta. Eu sou apegado ao que não me sufoca. E tô escrevendo sobre nós agora. Me faz lembrar de você pelado. Nossa senhora, deu água na boca, hein? Não gosta mais de dormir sozinho. Fala que eu já faço parte da sua rotina. Fala de mim e de você pra suas amigas. Sou um problema, problema grande na sua vida. Transamos no quarto e ouviram um barulho lá da sala. Mas não tô preocupado e por isso te dou mais tapa. Você gemendo e pedindo amor, não pá, não pá. Tu é uma mina que faz o meu tipo, sentando tudo ela. Sei que não é fácil se envolver comigo. Na tua mente eu tenho várias. Vamos fazer assim, bateu saudade da minha casa. Você pode vir. Vamos com calma, se não dá ruim. Esse filme eu já vi, isso eu já vivi. Não me permito cometer os mesmos erros que lá atrás eu cometi. Eu não quero estresse na minha mente. Gosto de ter uma relação leve. Amor, eu não sei se tu me entende. Time que tá ganhando nosso match. Ouvir o nosso barulho lá da sala. Mas não tô preocupado e por isso te dou mais tapa. Você gemendo e pedindo amor, não pá, não pá. Tu é uma mina que faz o meu tipo, sentando tudo ela. Sei que não é fácil se envolver comigo. Na tua mente eu tenho várias.